Estou de pau duro e com a honra no chão. Boa noite, meus consagrados, como estão vocês? Já é dia 26 de dezembro, pós-Natal, a festa mais badalada do ano, onde o velhinho do saco vem, traz presentes para as crianças que se comportaram e que não estupraram ou mataram ninguém. Como estão vocês, senhores? Tudo certo? Eu sei, eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas depois de gravar com o saudoso Thiago. E qual é a desculpa dessa vez? Sempre, sendo que toda vez eu tenho uma desculpa. Bem, a desculpa dessa vez é que eu tava com preguiça. Que é a verdade, cara. É a verdade. Cara, dá uma puta preguiça de gravar essa porra. Mas algo fez com que eu gravasse hoje. Que seria... Um amigo meu falou: ei, seu vagabundo, vai gravar podcast. Aí eu fui. E também na live que eu fiz... Que eu fiz há umas 3 horas atrás, eu tô gravando no mesmo dia, eu prometi que ia fazer um podcast. Sabe, com apenas um caracast, como é que é, né? Promessa dada... Não. Promessa feita é promessa cumprida, né, senhores? Então, não há preguiça que vai impedir um homem de cumprir a sua palavra. Então, é por isso que estou aqui, voltando do meu pequeno hiato de 2 semanas, com algumas breves notícias. Primeiramente, eu já falei isso no Facebook, no grupo da Esgotosfera. Quem ainda não está nos grupos da Esgotosfera, vai entrar lá. Porque lá eu sou o ADM, eu sou o Pica das Galáxias, junto com o Negão do Japão. Basta lá você pesquisar Esgotosfera no Facebook e entrar no grupo, que lá tem... A maioria dos podcasters estão lá e você receberá todas as notícias dos podcasts. É tipo um feed, só que no Facebook. E lá eu falei que dia 2, 3 de janeiro eu iria viajar. Como... Eu não costumo viajar em janeiro, nem em dezembro, nem nada. A maioria dos anos eu fico só aqui pela minha cidade mesmo. Mas este ano apareceu uma oportunidade, então eu resolvi viajar dia 3 de janeiro para o Nordeste. Vou dar uma passadinha no Nordeste para morrer de sede, tomar porrada dos eleitores do Haddad... E falar com uns baianos. Estou tomando café com leite, então hoje o podcast será altamente intelectualizado. Então eu vou ficar lá até mais ou menos dia 21. Eu vou passar lá umas quase 3 semanas. Logo o canal ficará inativo, porque lá não... Óbvio, é o Nordeste, não tem internet. Então eu ficarei inativo, não vou poder ver Facebook, nem porra nenhuma. É a vida, senhores. Então eu vou ficar mais uns 3 semanas de hiato. Então eu decidi fazer uma maratona de podcasts pra... Então até daqui, até o dia da viagem, eu irei gravar todo dia. Pra meio que compensar pelo meu hiato de antes e o meu hiato após. Que terá agora, né? Então, eu também tava pensando... Eu pedi no grupo do Facebook sugestões pra fazer um especial de Natal, não sei o que. Especial novo, caralho, não sei o que. Aí a galera deu umas ideias, o pensador chegou lá, deu umas ideias. Primeiro ele falou: poxa, chama uma galera aí pra gravar junto. Só que eu falei: porra, velho, isso vai dar um trampo e eu não sei se a galera vai poder gravar no mesmo dia, não sei o que, blá blá blá. E aí eu falei: não. Aí, que mais ele falou? Fazer uma retrospectiva do Apenas Um Cara, pegando trechos, os trechos favoritos do podcast e compilando num vídeo só. Mas é um trabalho do caralho. E também outra coisa: eu não guardo, não salvo os meus podcasts, ou seja, Uma vez que eu gravo o meu podcast e posto no YouTube, eu deleto o áudio do podcast. Por quê? Porque meu PC tem pouca memória e ocupa muito espaço esses arquivos de áudio e os de vídeo também, que eu tenho que transformar pra, de MP3 para MP4. Então, e aí postar no YouTube, então ocupa muito espaço e eu deleto tudo logo. Então eu teria que baixar tudo de novo e ver, porque eu não sei se eu... Eu já falei isso aqui, mas eu não gosto de ouvir minha voz várias vezes. Eu não gosto de ficar ouvindo minha voz, cara, eu acho. Porque eu sempre acho que tá uma merda, cara. Então, sei lá, eu não sei. Tipo, quando vocês ouvem um áudio do WhatsApp, ou, sei lá, quando eu ouço o meu podcast... O meu próprio podcast, pra ver se tá tudo certo, eu não consigo, cara, porque eu acho uma merda. Eu acho minha voz uma merda, eu acho que o podcast ficou uma merda, mas eu posto mesmo assim, porque eu sei que isso é só impressão minha. É, então você acha bom, né? Acho. Mas quando eu ouço eu falando, eu acho que tá uma bosta. Tá quente, peraí, dá uma soprada. Ai. Então, senhores, então eu vou fazer uma maratona e talvez eu faça alguma coisa, assim, antes de viajar, tipo, sei lá, chama alguém aí pra gravar, não sei o quê, fazer um hangout, fazer umas lives aí. E tanto que, falando sobre a live, eu fiz uma live umas 3 horas atrás e não deixei avisado. Por quê? Porque, tipo... Eu tava bloqueado no YouTube. Por algum motivo o YouTube não tava me deixando fazer live. Já tinha um mês. Já tinha um mês. Então eu fui tentar fazer live hoje e deu certo. Aí eu falei, pô, já que deu certo, vamos fazer uma live surpresa aí. E nessa live, que aí é o motivo do podcast de hoje também, eu falei que todas as pessoas que estivessem assistindo, caso mandassem e-mails hoje, que aí eu leria todos eles numa tacada só hoje. E é isso que eu irei fazer. Esse podcast aqui não vai ter nenhuma historinha, não vai ter história de rolê, nem de baixaria. Não, baixaria pode até ter, porque eu vou ler e-mails, né? Não sei o conteúdo ainda. Eu gosto de ler o e-mail, tipo, não. Eu leio e-mail na hora, como sempre. Então, hoje vai ser um podcast para ler e-mails. E quem sabe no final, aí se sobrar tempo, eu conto alguma coisa, conto como é que foi o meu Natal, Ano Novo, etc. Ou talvez a gente pode começar com isso, né? Como é que foi o Natal, o Ano Novo, caralho, já é dia 26. Cara, eu não sei como é que vocês passam o Natal de vocês. Mas eu tenho a minha família, por parte de pai, tem uma tradição de se reunir na casa deles, na véspera do Natal, e abrir os presentes lá com a família toda. Só que antes da véspera do Natal, dia 24, a tradição consiste também em dormir na casa dos meus avós, por parte pai, no dia 23, para quando chegar o dia 24, ajudar a fazer as compras, ajudar a organizar as porra, fazer tudo que tem lá, não sei o que, e já tá lá pra já tá tudo arrumado, e aí só chega a galera, faz a ceia, come o peru, engole o peru, estufa a barriga de peru, todo mundo comendo peru, e caindo de boca no peru também, e isso, abrindo os presentes, tranquilo lá, blá blá. E, cara, isso é muito gostoso, velho. Além de cair de boca no peru, é muito bom, tipo, você ter uma tradição de fazer alguma coisa com a sua família, entende? E essa é uma tradição, cara, que a gente sempre segue. Ou seja, não, eu acho que não houve um Natal que a gente não fez isso. De, tipo, de dormir lá, de não dormir lá, no caso. É muito bom, cara. E... Só que esse Natal foi... Bem, 2018, né? Inflação aí, a galera tá dando como um podcaster assim. Diz, ele fala, a galera tá raspando o cu com a unha. Digamos assim, eu não sei se tem algum familiar me ouvindo, porque Bem, o meu irmão sabe que eu tenho um podcast. O meu, um dos primos também talvez saiba. Ah, caralho, talvez... Não, mas ele não vai ouvir isso aqui, não. Então, eu recebi, tipo, um puta presente, cara. Esse Natal. Tipo, eu recebi um puta presente, velho. Era um presente que eu não esperava ganhar, mas, tipo, ganhei, caralho, puta presente, velho. Acredita, eu não vou dizer o que é, mas foi um puta presente. Um presente do caralho. E antes de eu receber esse puta presente, cara, meu avô deu um discurso, cara, sobre, assim, sobre a família se ajudar, sobre a gente, sobre se ajudar em momentos difíceis, que ele sempre tentou ajudar quem precisava, entendeu? De o importante na vida, como é que é? É você, quando você estiver derrubado, você se levantar, pois ninguém irá te levantar. A única pessoa que pode te levantar é você mesmo, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. E... Bem... Quando ele falou isso, cara, eu percebi que esse puta presente que eu tava recebendo não era bem pra mim. Tanto não era bem para mim. Tá, o presente, tipo, tava com meu nome lá. Mas esse presente, na verdade, foi pro meu pai e minha mãe. Eles estão numa situação meio difícil financeiramente. E aí, cara, com esse presente, tipo, ninguém mais da família recebeu, mas aí eu percebi que era pra ajudar eles. E aí o problema disso, cara, é que em toda ceia de Natal, assim, acontece de... da família sempre tentar se mostrar um pro outro, entendeu? Pô, bota as roupas mais bonitas, compra, assim, uns presentes, massa, não sei o quê, vem com uns carros chiques, não sei o quê, lá, pá. Minha família nunca teve muito disso, assim, eu nunca... Foi sempre do mesmo jeito e da mesma forma, minha família nunca teve muito disso. De, assim, ah, vamos se mostrar, não sei o quê. Como é que é, seu... Que a maioria da galera fala que é todo mundo comprando carro novo pra mostrar pra tua família inteira no Natal, não sei o que. A minha família nunca teve muito disso, foi sempre uma coisa mais caseira. Mas, com esse presente que eu ganhei, cara, e ninguém mais ganhou, acontece que meu pai... Eu perguntei pro pai, pô, por que o meu avô deu esse discurso? Porque o meu avô, não, cara, eu nunca ouvi coisa parecida saindo, tipo, o meu avô falando. Ele é um cara muito, assim, estoico, entendeu? Muito... sério, entendeu? Eu nunca ouvi ele falando isso sobre ajudar, não sei o que, blá. Entendeu? Essas coisas assim, entre aspas, bonitas, entendeu? Só que isso aqui meu pai falou, cara, que ele, meu avô, deu esse discurso pra. Porque uma parte da família poderia ficar com ciúmes, porque na minha família um tema muito comum é ciúmes, ou seja, porque meu pai, como ele tá numa situação muito delicada financeiramente, o meu avô e a minha avó ajudam ele um pouco, entende? Não ajuda, não é tipo aquela ajuda exorbitante, mas é uma ajuda que auxilia a gente a se manter, entendeu? Até ele conseguir, assim, sair das dívidas, entende? Mas, e aí, cara, meu avô meio que deu esse presente pra ajudar ele. Foi, ele disse que era pra mim, mas isso, na verdade, era pra ajudar o meu pai, no caso. Só que aí, cara, esse discurso de ajudar um ao outro foi porque uma parte da família específica acha que meu avô ajuda demais o meu pai. Porque eles não precisam dessa ajuda, logo meu avô não dá essa ajuda pra eles, entende? Só que uma parte da família fica achando que meu pai, que ele ajuda demais meu pai. E ficam, assim, de certa forma, com ciúmes de não receberem essa ajuda também. Mesmo não precisando. Como se fosse tipo um negócio de, ah, ele ama mais o meu pai, não sei o quê. Toda a família tem umas paradas dessas, entende? E, cara, isso me dá um negócio, cara, porque, tipo, a que ponto a gente chega pro um pai, no caso meu avô, apesar de dar um discurso na frente da família inteira, só pra, tipo, tentar deixar claro que ele está ajudando uma pessoa que está realmente precisando dessa ajuda e para os outros não se sentirem assim com ciúmes, entende? De que no caso meu pai, ele tá meio, tá, o cara tá aí lutando, tá passando por uma dificuldade do caralho, mas tá lutando, entendeu? E aí ele fala isso, precisa dar um discurso pra galera assim, não se sentir ciumenta. E mesmo assim deve ter sentido. Mas isso significa que minha família seja filha da puta? De forma alguma, cara. Isso é normal nas famílias, entende? Esse negócio, cara, tipo, principalmente com irmãos. Eu e meu irmão, por exemplo. Cara, esse presente que eu ganhei, meu irmão deve ter ficado meio chateado, porque ele não ganhou. Apesar de que esse presente específico ele não poderia receber mais, porque ele não pode mais. Mas ele deve ter ficado meio assim, cara. Porque ele fica pensando, ah, e se eu não receber um presente de valor equivalente? E se eu não receber nada que equivale ao que ele ganhou, entende? E eu não culpo ele, cara. Eu não posso culpar eles, assim, de certa forma, porque é natural do ser humano sentir, assim, sentir, ficar paranoico com esse negócio de favoritismo, de que você tá sendo menos amado, ainda mais quando é o seu pai, no caso, que no caso é meu avô, no caso dos irmãos do meu pai. Entendeu? Então é complicado, cara. Então se a sua ceia de Natal tem essas coisas, como na maioria das vezes tem, não fique tão incomodado, assim. Não, claro, tudo nas devidas proporções. Caso na sua família, na minha família isso é meio que embaixo do pano, entendeu? Tanto que eu precisei perguntar pro meu pai do porquê esse discurso, porque eu achei estranho, mas o real motivo eu não tinha compreendido. Aí eu perguntei, pô, pai, por que ele deu esse discurso? Aí ele foi lá, falou, não sei o que, falou na surdina lá. Eu não tinha percebido, entendeu? Porque quando você tá só nos. Quando você não tá lá nos bastidores, é difícil você saber o que que tá rolando. Por mais normal que a sua família aparente ser, com certeza tem umas intrigas ali no meio, entende, cara? E nada mais justo que quando todo mundo se reúne numa época em que todo mundo tá dando presente pra todo mundo, não sei o quê, pá, tá todo mundo se mostrando, de essas intrigas meio que ficarem um pouco mais, como eu posso dizer, mais na superfície. Entendeu? Então, cara, se a sua família teve essas merdas também, ou tiver essas porra, cara, não fique tão. Tente não se abalar ou se chatear muito com isso, cara, porque é normal, cara. Toda família tem. Não se. Entendeu? Eu não posso. Então. Eu não posso dizer assim que eu sei. Essa pessoa. Porque, cara, o que eu mais vi no post do Facebook foi isso. Tipo, lá no, por exemplo, grupo Saco Cheio. Ou post do Facebook, a galera reclamando que a família deles é de tal jeito, acontece tal jeito, é só aparência, e não sei o quê, e o Natal é uma merda, mas cara, o Natal é uma boa época, pra mim pelo menos. É, eu gosto do Natal, eu gosto de seguir a tradição, eu gosto de passar com a família. Pô, meu avô e minha avó já estão idosos, bem idosos, então é uma oportunidade. Passar mais tempo com ele, entende? Me aproximar mais. Isso é bom, cara. Entendeu? Mas, eu não. A minha. E a minha família é boa, cara. Eu gosto dela. Tem coisas que toda família tem de intriga, tem briguinha de vez em quando, assim, tem brigona também. Muito raramente, mas tem, que nego para de falar um com o outro, entendeu? Mas é assim, cara, toda a família tem. Algumas piores que as outras, claro. Mas. Qual é, cara? Não deixa a tua família arruinar teu Natal, porra. Não deixa os outros arruinarem o teu Natal, caralho. Porra, Natal é uma época pra você ser feliz, cara. Se você não é feliz com a tua família, seja feliz sozinho, porra. Compra lá o peru de Natal. Cai de boca lá no teu peru sozinho e se diverte aí, meu. Mas compra muita Coca-Cola pra ajudar o peru a descer mais fácil, beleza? Dizem que entala na garganta dependendo do tamanho. Então esse foi meu Natal. Apesar de que, assim, o Natal, eu fiquei meio. Sei lá, cara, foi anteontem, porque hoje é dia 26, logo foi na véspera. Eu comecei a me sentir meio deprimido assim no Natal, algumas partes dele, porque, cara, querendo ou não, quando você chega no Natal, você percebe, porra, cara, tá acabando mais um ano. sei o quê. E eu, cara, eu sou um cara muito ansioso, assim, tipo, um pensamento leva ao outro, eu começo a entrar numa rede de pensamentos, vira meio que uma corrente, ou seja, um pensamento leva ao outro, aquele leva ao outro, aquele leva ao outro, aquele leva ao outro. Então, comecei a sentir meio que um sentimento estranho, sabe, cara, que eu, à medida que o Natal acabava, cara, não sei bem o que que era, cara. Tipo, como se fosse, na hora eu não percebi, mas tipo, quando você para pra, quando eu parei pra analisar, como se fosse uma angústia do que vem ano que vem, entendeu? Tipo, pô, eu tenho projetos que eu não sei como vão ficar o ano que vem. Eu fiz muita coisa esse ano que só ano que vem que vão sair os resultados, vão dar, talvez deem frutos ou não. E é foda, cara, porque quando chega o Natal, você não sabe como. Você pensa assim automaticamente, porra, o ano tá acabando, como é que vai ficar, cara? É difícil, mas não tem o que fazer. É. O peso das responsabilidades, entende? Mas não tem o que fazer, cara. Quando a gente vai ser essa merda. Cara, eu. tem um canal lá, cara. De. Um Bogs Bini. Ele é um. O cara é meio maluco, entende? Quem quiser pesquisa aí. Tá nos meus canais recomendados aí. É um canal bem underground. O cara é meio maluco, entendeu? É, tem um. Nossa. Só quem é tipo um Rica Game, só que só vendo pra entender. E esse cara, velho, o cara tá toda hora falando que o mundo tá uma bosta, que não sei o que, que não sei o que. E aí, cara, é que o peso das responsabilidades, que a vida dele tá seguindo, tá, não sabe como vai seguir em frente. E aí, cara, eu comento sempre a mesma porra, cara. Eu sou um puta chato, mas eu fico. Eu comento, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí no final eu falo sempre. Segue a luta, irmão. Seguimos na luta. Que é isso, cara? A gente segue a luta, velho. A vida a gente vai seguindo, seguindo, seguindo, seguindo a luta até morrer. A vida é uma luta até você morrer, cara. Mas não significa que seja uma luta ruim, cara. Eu pelo menos não acho. Eu gosto. Eu acho que se a... Isso pode ser, sei lá, cara. Tipo, eu sei que de vez em quando a gente fala, pô, eu queria que a minha vida fosse mais fácil, mas, cara, às vezes eu acho que se a vida fosse fácil, seria muito mais triste, cara. Se a vida fosse, tipo, extremamente fácil, fosse, tipo, a gente faz um estalar de dedos, pronto, tá tudo resolvido, não tem problema, não tem nada, entendeu? Acho que a vida seria muito chata. Porque. Às vezes é a superação dos problemas, a superação das suas angústias, ou assim, o superar dos desafios, o autodescobrimento, essas conquistas que tornam a vida interessante, entendeu, cara? Coisas novas, vivenciar coisas novas, entendeu? Conquistas, é isso que dão são o esplendor da vida. Ou eu posso estar falando um monte de merda aí que vocês não querem ouvir? Bem, mas vamos. Sei lá, cara. Vamos seguir então para a nossa. Ao que interessa, né, senhores? Só deixa eu acessar aqui meu bagulho. Que, caralho, eu sempre deixo a porra do e-mail na descrição do vídeo, entendeu? E aí, nego não sabe qual é meu e-mail. Então, senhores, se vocês quiserem saber a porra do e-mail, quiserem mandar e-mail. Vamos lá na porra da descrição e manda e-mails. Cara, eu tava falando com o Wilton, do Todo Dia Podcast, cara, e ele falou uma parada bem interessante. Eu falei pra ele, pô, cara, quando eu peço pra mandar e-mail no, tipo, num podcast normal, o nego não manda, mas quando eu peço pra mandar na live, eles mandam. Que porra é essa? Aí os cara, aí o cara falou, pô, é isso, velho. Eles agem tipo mulher, velho. Quando você. Se você ficar mendigando atenção no seu podcast pedindo pra eles mandarem e-mails, não vou mandar, cara. Tem que ser uma coisa natural, entendeu? Mas se eu deixar natural essa porra, não pedir, aí ninguém manda. Ou seja, cara, lidar com vocês é que nem lidar com mulher, cara. Puta que pariu, velho. Vocês são foda, hein? Mas eu amo vocês. Não me tiramos, não. Mas é a vida. Vamos lá. Peraí, tomar um café com leite aqui. Deixa eu ver, quantos e-mails temos hoje? Eu acho que hoje vai render, hein, cara. Porque se eu fiz aquele. Pra quem não sabe, Eu já li um e-mail aqui, um e-mail de traps, sobre um cara que pegou uma trap, que vai falar sobre esse e-mail. O cara que mandou o e-mail da trap, que ele pegou no curso, mandou para todos os podcasts, todos eles leram, e eu fiquei me sentindo otário, mas pelo menos eu li primeiro. Vamos ver. Nós temos 5 e-mails. Hoje vai dar bom, hein, senhores? Se eu faço um e-mail render, cara, por uma hora, imagina o que eu não faço com 5. Mas vamos lá, senhores. Deixa eu ver só. 25 minutos de podcast. É, senhores, hoje vai dar bom. E falta que amanhã eu tenho que acordar cedo, bicho. Mas vamos lá. Esse e-mail aqui me foi mandado por um dos inscritos mais fervoroso, sempre comentando, sempre me chamando lá no Facebook, trocando uma ideia, dando novas ideias, mandando foto da rola também. O Cebolinha, que não é para ser confundido com o pai do Cebolinha, é só Cebolinha. O Cebolinha é um cara que tá sempre comentando. A nossa amizade começou com eu no vídeo do Thiago, chamando o Thiago de... Eu fiquei chamando ele no vídeo dele. Gostosa. Aí o Thiago chegou no meu vídeo. E chegou assim, gostosa. Vídeo gostoso. Aí de repente chegou o Cebolinha e começou a chamar eu e o Thiago de gostosa. Aí eu falei, não, Cebolinha, você que é gostosa. E aí a gente desenvolveu uma amizade muito linda. Então, e aí ele falou, olha cara, pra te ajudar aí, que já que você tá mendigando e-mail, eu vou te mandar um e-mail aqui. Então... Obrigado, senhor Cebolinha, pelo e-mail. Vamos ao e-mail. Vamos lá. Cebolinha. Fala Apucarana. Apucarana. É a puca com aranha? Apucarana. Bem, é um nome novo. Fala Apucarana, beleza? Hoje lhe trago um relato de uma situação que aconteceu comigo. Fui sequestrado. Bicho. O nosso nobre Cebolinha foi sequestrado pela Mônica? Pelo Cascão? Nunca saberemos. Ou talvez sim, à medida que o e-mail for se desenrolando, mas vamos lá. Tudo começou quando eu e um grupo de 5 amigos fomos no cinema. Na fila para comprar o ingresso, percebo que meu dinheiro sumiu. Cara, geralmente quando eu vou no cinema, eu geralmente não esqueço o meu dinheiro, cara. Mas eu não saio de casa com carteira. Eu saio com uma carteira. O que eu saio sem, geralmente, é tipo, eu levo grana e mais nada. Então, sempre que eu preciso ir no cinema, cara, eu esqueço a porra da carteirinha pra pagar a meia. E aí, direto, eu tenho que pagar a porra da inteira, que nem um otário. Só porque eu esqueci a porra da carteirinha, porque os filhos da puta não conseguem olhar pra minha cara e falar, não, você provavelmente é um estudante. Não, os caras não conseguem. Os caras devem olhar pra minha cara e achar que eu sou um vagabundo. Pra eu ter que fazer ele pagar a porra da inteira, velho. É muito filha da puta. Um dos meus amigos, Juliano, belo nome, fala prontamente para nós corrermos pro carro dele e ir num caixa de banco pegar dinheiro. Cara, esse Juliano é muito gente fina, hein, velho. O cara chegou. Imagina, velho, o teu brother esquece o dinheiro. Se o meu brother tivesse esquecido dinheiro, velho. Eu, cara, no máximo, se ele tivesse a carta, eu acho que, não, até rolava. Se eu tivesse grana extra, eu pagava um ingresso pra ele, cara. Mas, porra, correr pro carro, ir num caixa, pegar a porra da grana e voltar? O cara é brother mesmo, hein? Entramos no carro e no caminho percebo que passamos reto pelo Santander e eu dou um xingão no asno. Asno com letra maiúscula, hein? Após isso, ele calmamente me passa uma folha de papel com mensagem escrita com aquelas letras recortadas de revistas. Ou seja, o Juliano passou uma folha de papel pro Cebolinha. O autor da mensagem dizia que era um traficante conhecido e que foi traído pela sua esposa. Quê? Pera aí. Você tava no carro. Ok. Aí você passou reto pelo Santander, ou seja, você ia buscar dinheiro e o cara te passou reto pelo Santander. Ok. Eu dou um xingão nele, ok. Após isso, ele calmamente me passa uma folha de papel, ou seja, o Juliano com uma mensagem escrita com aquelas letras, sem contar de revistas, tipo naquelas mensagens de eu vou, ou tipo, eu roubei o banco. É tipo que corta, recorta as letras da revista e cola tudo. Demora pra caralho. O autor da mensagem dizia que era um traficante conhecido que foi traído pela sua esposa. Ok. Após muita pesquisa, ele encontrou o Facebook de um sujeito que encaixava nas características do Ricardão. Eu? Ah, então, Cebolinha, você comeu a mulher do traficante e agora ele quer vingança. Ah, justo. Quem me entregasse para o traficante ganhava 1 milhão de reais. Ser corno nunca foi tão difícil, hein, velho? Não, ser Ricardão também, né, cara? Puta que pariu, velho. Caralho, velho. Tu sendo Ricardão, você arriscando a própria vida aí, tu. Imagina, tu vai num cinema com um parce e de repente chega um traficante aí, um traficante com 2 chifres na cabeça querendo te matar. É. Isso é uma boa plot pra um filme. Agora eu penso em como é irônico um irmão gêmeo meu comendo mulher de bandido. Agora eu penso como é irônico um irmão gêmeo meu comendo mulher de bandido. Então o seu irmão gêmeo comeu a mulher do bandido. Justo. Imagina, cara, tipo, tu tem um irmão, eu tenho um irmão, mas ele não é gêmeo. Antigamente, quando eu era pequeno, eles diziam, nossa, vocês são gêmeos, porque é, porra, criança parece uma. Criança parece uma coisa. Só que, imagina, cara, de repente eu tô de boa em casa, de repente tinha um cara apontar pra minha cabeça e falar, ó, mano, tu comeu minha mulher, velho, vou te matar, mano. E de repente é meu irmão que comeu a mulher, velho. Só que eles acham que eu sou o cara porque ele é meu irmão gêmeo, velho. Nossa senhora. E pior que meu irmão é um puta buceteiro, velho. Pra quem não sabe, buceteiro é tipo. É, o meu irmão sabe pegar nas minas tudo. Então ele é um. Imagina, cara, se ele pega uma mina comprometida, aí o cara confunde ele comigo, porque eu sou irmão dele, sei lá, ele não viu direito. Apesar de que meu irmão não tem barba, né? O cara tem uma cara de neném, então fica mais difícil. Mas na hora eu só queria sair daquele carro e sair com facilidade, pois meu amigo esqueceu a porta aberta. Ô, burro! KKKKK, Hernani Carreira. E consegui entrar num camburão da polícia que, por sorte, se encontrar na mesma rua. É, cara, até emocionante, hein? No camburão, chegando na delegacia, penso: caralho, vou mandar um e-mail pro apenas um cara cash contando essa história. O cara quase morreu pra um traficante corno e tudo que ele pensa é: caralho, vou mandar um e-mail pro apenas um cara cash. Obrigado, viu, Cebolinha? Viu, cara? É isso que dá. Até amizade com os inscritos, cara. Acredite se quiser, na hora pensei em mandar pra você e não pro bom da boca. Ele vai ficar com ciúmes, hein? Quando chego, tenho que escrever em um monte de papelada. Não lembro sobre os papéis que preenchi, mas um é interessante contar. Num dos papéis eu poderia escrever se eu conhecia alguém que sonegava imposto. Quê? Tu vai lá e. Sei lá, velho. Tipo, a polícia. Cara, vamos lá. Tu morre pra um traficante. Tu quase morre pra um traficante corno enquanto tu entra na polícia pra denunciar. De repente a gente te dá um papel. Ô, mano, se tu conhecer alguém que tá sonegando imposto aí, manda um contato pra nós. A gente passa na cadeia. Seria engraçado, velho. Tipo, tu tem um amigo anarcocapitalista, chega lá, passa o contato dele pra polícia. Nego fica zoando aí de sonegar imposto, ó. Vão se fuder, rapá. No papel tinha muitos nomes de conhecidos para eu marcar como sonegador. Um deles com o nome de um sujeito chamado José Ricardo. E, cara, deve ter um cara assim, chamado assim no grupo do Saco Cheio, velho. Eu já vi esse nome, cara. Eu só não lembro de quem era. Eu não lembro, mas deve ter. Pergunto quem ele é e o policial responde que eu o conheço pelo nome artístico Pai do Cebolinha. Pai do Cebolinha, sonegador de imposto, safado. O nome do pai do Cebolinha é José Ricardo, velho. Eu sabia que conhecia ele de algum lugar. Eu sabia, velho. Eu acho que foi em algum podcast que Que de repente o nego foi falar padre Cebolinha e falou, ah, não sei quem, o José Ricardo. Eu, aí galera, o padre Cebolinha chama José Ricardo, hein? Ele é sonegador de imposto. Ok. Infelizmente, essa história não tem um desfecho. Instantes após salvar o pai do Cebolinha de ser preso pelo leão da Receita, acordo com o coração a mil. Foi tudo um sonho, óbvio, mas não esqueci de como no sonho eu pensava em escrever para o senhor. Então aqui está. Forte abraço, apenas um craqueste, Cebolinha. Bravo! Cara, isso é uma história digna de Oscar. Não tem outra, não tem outro para descrever, cara. Teve ação, teve romance na forma do traficante corno, com você sendo Ricardão. Teve character development, teve um protagonista carismático, teve o pai do Cebolinha, teve eu. Então, cara, teve até o Hernani, cara. Olha só, cara. Que beleza, hein, velho? Um parabéns, Cebolinhas. É esse tipo, é isso, cara. É esse tipo de e-mail aí que adiciona coisa pro podcast, cara. Não, muito obrigado, Cebolinha. Espero que o senhor tenha uma boa. Espero que o senhor tenha tido um bom Natal. E quando você tiver mais sonhos, por favor, mande para a caixa de e-mails que irei ler prontamente. Porque eu. É, né, o Cebolinha mandou isso aqui já faz umas 2 semanas. Quase 2 semanas que ele mandou. Achou que eu não ia ler, né? Rapaz, promessa feita, promessa cumprida, meu nobre. É, mais que ele chegou no Facebook e falou, bicho, mandei um e-mail pra tu, velho. Para de ser um preguiçoso de merda e vai ler. Então, tamo aí. Valeu, Cebolinha, nós, cara. Forte abraço, bicho. E após este maravilhoso e-mail, temos um outro. E agora começam os e-mails da live, que a galera mandou ao meu pedido, por meu pedido na live. E um desses caras, que eu não irei falar o nome, pois ele requisitou aqui, ele chegou e. Mas como eu te chamo, cara? Eu vou te chamar de João. O João. O João. Falou na live que ia escrever e-mail e aqui está. Para ele também segue a filosofia de promessa feita e promessa cumprida. Então ele mandou e-mail sobre uma festa. Experiência de festa. Então, vamos à leitura. Vamos lá. Senhor João, não fala meu nome. No sábado, 8 de dezembro, fui a uma festa e irei relatar minha experiência. 2 semanas antes, um amigo de longa data me convidou a ir em uma festa de 15 anos. Bicho. Caralho, velho, eu acho que se eu contar todas as festas de 15 anos que eu já fui na vida. Deixa eu ver, cara. Que eu fui convidado. Eu fui. Deixa eu ver. Cara, eu creio que eu tenha ido em três. Isso, eu fui em três festas de 15 anos. Uma. Não, duas eu fui convidado. Uma eu entrei de penetra. Ah, cara, nossa, numa dessas festas de. Nossa, deixa eu até anotar aqui que uma dessas festas de 15 anos, cara, foi tipo uma. Nossa, cara, foi o primeiro dia que assim deu uma merda por causa de bebida, cara. Nossa. Festa de 15 anos, pra você ter uma ideia, e eu tinha 15, cara. Não, tinha 15 ou tinha 16? Não, eu tinha 16. Eu tinha 16. Eu tinha 15 ou eu tinha 16? Eu não lembro. Enfim. Só deixa eu anotar essa história aqui. É histórias das festas de 15 anos. Porque, cara, é muito bom, velho. Bom pra chorar. Enfim. Eu adoro usar terno, cara. Eu comprei um terno especialmente pra usar nessas festas de 15 anos. Que, cara, não tem coisa mais gostosa do que usar um terno e se sentir foda. Se sentir pica. Tenho 17 anos e nunca tinha ido em uma festa de 15 anos, então aceitei na hora. Ok, tem 17, em uma festa de 15, pegar altas novinhas aí. Não tem 18, então tá tudo certo. Apesar de que eu não sei como é que funciona a lei, cara. Tipo, eu deveria saber, porque vai que acontece comigo, né? Já tenho mais 8, então. Vai que, né? Em alguma festa da vida aí, essas meninas de 13, 14 anos com hormônio aí, né? Não, não sei, vai que. Vai que aparece a polícia algum dia na minha casa. Mas ó, nunca aconteceu, hein? Eu tô falando, se acontecer. Minha mãe é super protetora e a princípio não deixou, mas após uma insistência consegui a sua permissão. No dia seguinte convidei um amigo para ir junto comigo. Normal, você convida um monte de nego, não fala para aniversariante e quando chega lá, ó, puf, aniversariante não conhece 90% da festa. Faltando poucos dias comprei uma roupa social e estava super ansioso. Isso, cara, isso! Cara, eu não comprei um terno, um set de terno, pra ir numa festa de 15 anos. Mas quando eu fiz 15 anos, cara, eu falei, não, agora eu vou comprar o meu primeiro terno. E eu pedi de aniversário, não, eu quero um terno. E, pra mim, cara, naquela época não tinha coisa mais pica do que usar um terno, bicho. Cara, eu me sentia foda, velho. E eu não queria, tipo, sei lá, eu sabia que essas festas de 15 anos estavam chegando aí, porque... É, se eu fiz 15 anos, era a época que as meninas iam fazer 15 anos, né? E vai que eu fosse convidado. Então, aí eu comprei o terno. E, cara, é muito bom ter um terno seu, cara. Que aí você não precisa ficar alugando, entendeu? E alugar é caro. É uma bosta, porque você não pode sujar, você não pode amassar, não pode fazer porra nenhuma. O filho da puta do meu outro amigo não avisou que na festa só tocaria funk. É comum, cara. Apesar de que nas festas que eu fui, o que mais. Como a maioria ficou tocando só eletrônica, né? O DJ lá era eletrônica. Porque, cara, funk numa festa de 15, cara, eu acho estranho, entendeu? Porque, tipo, tá todo mundo em roupa social. É pra ser. Era antigamente pra ser um rito de passagem, uma tradição. Apresentando a mulher à sociedade, toda aquela porra toda. Logo era pra ser uma festa mais, como eu posso dizer, conservadora, né? Mas hoje em dia é o caralho, os pais ficam lá vendo a filha rebolando o cu na festa de 15 e falam, ó, que bonitinho. Pode tocar o funk e rebolar a raba, mas tem que ter a dança de a valsa com o pai, né? Depois rebola a raba quando quiser pra qualquer um lá, né? Nego é muito hipócrita, pelo amor de Deus, velho. Eles só querem o status da festa, né? Se a filha ficar rebolando a raba e... Ai. Eu e meu amigo ficamos isolados, conversando e bebendo sem controle algum. Meu amigo. Ó, polícia, eu não conheço o cara, hein? E ele também não sabe com quem arranjou a bebida. E... É isso. Ah, cara, eu bebei assim... Ah, cara, eu acho que ninguém... Ninguém... A maioria das pessoas já bebeu, cara, tipo, antes dos 18, cara. Eu creio nisso. Eu creio que a maioria das pessoas já bebeu, já deu um PTzinho, alguma coisa assim, antes dos 18, entendeu? Eu não bebo mais por causa dessas... Eu não bebo por causa dessas experiências que eu tive no... aos 16, 17 com bebida. Eu parei completamente de beber e hoje não bebo de jeito nenhum, cara. Nem de jeito nenhum. Não bebo, cara. Não bebo. Por isso eu não faço um especial bêbado, que seria interessante, mas não dá, cara. Não dá. Quem sabe um dia eu conto. Era a minha primeira festa e eu queria aproveitar. Entre aspas. Fui conversar com outro amigo meu e minha memória deu um apagão. Lá vem, cara. É o PT, velho. Caralho, mano. Eu dei PT na minha primeira festa de 15. Quando eu fui, eu também dei um PT, cara. Porque a história é mais longa, mas resumindo, eu fui nessa festa de 15 quando eu tinha acabado de sair do meu nono ano, ou seja, eu estava entrando no primeiro ano do ensino médio. Só que eu já conhecia uma galera do terceiro, eu já era bem amigo da galera do terceiro ano, e eles já tinham 18, então eles tinham acesso à bebida tranquilo. Então o que eu fiz? Eu cheguei lá, eles simplesmente chegaram lá no garçom, pegaram uma garrafa de uísque e trouxeram lá pra nossa mesa. E aí eu, como queria me provar, né? Porra, cara, eu era um retardado completo na época. E aí eu tava querendo me provar, eu falei, não, passa pra cá que eu vou descer o uísque aqui, pá! Aí desci um pá! naqueles copos lá. O uísque você não desce, você não, não é shot, o uísque você aprecia, blá blá blá, todo aquele bagulho. Só que não, cheguei lá, vai, pá, um, dois, três, quatro, cinco. E depois do quinto, cara, eu não lembro mais. Cara, depois do quinto, velho, eu lembro, tipo, de eu começar a minha, eu come, tipo, começar a rodar tudo. E aí eu, tipo, tava tocando funk, a galera formou uma roda e eu comecei, tipo, a descer até o chão, velho, dançando funk, cara. Imagina, velho, eu tava passando uma vergonha, eu lembro disso, cara. E depois disso eu não lembro de mais porra nenhuma. A única coisa que eu lembro, cara, depois desse negócio de eu dançar funk, é eu dei um apagão. Aí eu acordei vomitando e nego, tipo, falando no meu ouvido, ah, não sei o que, qual é o número do seu pai, qual é o número da tua mãe, não sei o que. Aí eu consegui falar o número e não sei o que, vomitei e apaguei. E acordei de novo, embaixo do chuveiro, com a porra, água gelada na minha cara, velho. E a minha mãe e meu pai, ela olhando pra mim, cara, nossa, um olhar de decepção, bicho, caralho. E aí eu dormi. Nossa, velho. Eu acordei no outro dia, tipo, com uma... Quando eu acordei no outro dia, cara, eu, caralho, velho, que merda que eu fiz, velho. Porque se eu tava em casa, obviamente minha mãe e meu pai me buscaram. E, cara, que tristeza, velho. Eu saí do quarto, eles olharam pra mim, cara, que olhar de decepção, velho. Dando um PTzão, assim, trilouco. Numa festa de 15, velho. Na primeira festa de 15 com... Eu não sei se... Eu acho que eu tinha 15 anos, velho. Nossa, e uma puta ressaca, velho. Eu não fico de ressaca. Se eu bebo vodka, se eu bebo realmente conhaque, qualquer outra bebida assim, eu não fico de ressaca. Mas, cara, com uísque, eu lembro que eu fiquei, cara, eu fiquei o dia inteiro mal. Mal. E é uma experiência que eu não quero lembrar. Ah, vamos lá, vamos terminar o e-mail. É, que me leva para o meio da rua fazendo xixi no poste. Fazer xixi no poste é sensacional, bicho. Apaga de novo e eu tô beijando uma menina que parecia ter 11 anos. Ó, cara, que bom que você tem 17, hein? Aí, fui saber depois que ela tinha 14. Graças a Deus. Caralho, velho. Imagina, velho, tu tem, tipo, sei lá, tu tem os teus 19 e 20. Dá um PT, xixi no poste e de repente você... você recobra a consciência pegando uma mina de 11 anos, velho. Meu Deus, cara. Eu ia me cagar inteiro. Apago de novo, estou na rua cercada de pessoas estranhas, vomitando como um filho da puta. E apago de novo e eu estou em casa. Por algum motivo, PT é assim, né, cara? Você apaga a corda, apaga a corda, apaga a corda. No domingo foi o dia inteiro de vômito e ressaca. É, eu também. Agora só vou sair novamente de casa com 30 anos. É, meu brother, deve ter sido um puta castigo, hein, velho. Eu também fiquei de castigo, cara, por um longo tempo. E não adiantou, porque eu era um bosta. Mas isso é história pra outro dia. É, cara. Que merda, hein, velho. Mas nessa eu posso dizer que já estive onde você esteve, sei pelo que você passou, porque, como eu disse, cara, eu já tive essa experiência numa festa de 15 anos, do mesmo jeito que você, só que a única diferença é que eu não peguei ninguém. Que eu, logo que eu cheguei na festa, cara, eu já desci tudo e dei PT. Graças a Deus eu não acordei pegando uma mina de 11, mas... E ela tinha 14 no seu caso, né? Amém. Mas, cara... Já estive nos seus pés e é triste, cara. Não sei como tua mãe reagiu, mas é foda, cara. O olhar de decepção é uma coisa que eu nunca vou esquecer, velho. Mas é bom. É bom pra mudar. E, João, obrigado, viu, cara, pelo e-mail. Cumpriu a promessa aí, falou que ia mandar no na live e realmente mandou. Então... Valeu mesmo, irmão. Um grande abraço aí, velho. Boa sorte com o castigo ou o que for aí que tenha acontecido pós-festa. Valeu, cara. Aí, vamos lá. Agora o senhor Nosferatu mandou outro e-mail. O Nosferatu aí já mandou Foi ele, cara, que mandou os relatos do Cantinho do Lixo. Os podcasts perdidos do Cantinho do Lixo pra cá, pro canal. Aí, pra quem é novo aqui no canal, quem não é mais antigo, não vai saber do que eu tô falando, porque infelizmente eu tive de privar, ou seja, os vídeos do Cantinho do Lixo que eu postei aqui estão privados. Por quê? Que me deu problema, cara. Os vídeos do Cantinho me deram problema. Eles tinham uma temática mais bem pesada. Tudo. E aí me foi, de certa forma, requisitado que eu retirasse os vídeos. E foi o que fiz. Me foi pedido que fosse tirado os vídeos. Então não foi uma decisão assim vinda de mim. E eu tive de retirar os vídeos. Então eles estão privados, ok? E é foda, cara. Eu não posso disponibilizar os áudios também do Cantinho do Lixo, porque, cara, pode me dar problema, cara. Pode me dar problema. E esse, infelizmente, eu não. Cara, eu não vou contar aqui do tipo específico, porque é estranho, cara. É estranho. Eu não sei se é verdade, se não é o que me disseram lá, mas pode dar problema, caso seja, então. Bem, não vou arriscar. Enfim, o senhor Nosferatu, após várias contribuições e ser um ouvinte fiel, ele estava falando sobre o modo rica, que o Hernani fala lá no canal dele, e ele pediu para que eu comentasse sobre o modo rica. Então, só que eu perguntei, cara, me manda alguma parada sobre o modo rica que eu vou comentar por cima. Ou seja, ele me mandou um negócio sobre o modo rica. E eu irei comentar sobre. Vamos lá. Pra quem não sabe, o modo rica é em homenagem ao senhor, ao finado canal, que ainda tá no ar, mas finado eu digo porque não está em hiato já faz, deve fazer o quê? Uns 2 anos, 1 ano. E o canal do Rica Games não posta mais nada, ninguém sabe. Alguns acham que ele morreu, outros acham que ele tá vivo. Eu acho que ele está vivo. E ele é de certa forma, ícone aqui do underground do YouTube, porque ele era um cara que vem dele as expressões tipo trap massa. Como é que é? Dá uma bicuda no computador, Spike. Porcaria, né, Spike? Esses memes mais famosos dele. Ele tinha vários vídeos, então quem não conhece, dá uma olhada lá no canal Rica Games e no canal secundário dele, em que ele posta um monte de vídeo pós-punheta, pré-punheta, patreps e miscelânea. Cara de Psicopata é o nome do canal, do outro canal dele. Ele postou por um tempo e depois parou de novo. E muitos esperam ansiosamente pelo seu retorno. Então vamos lá. E, além disso, ele era um cara que vivia no quarto. Apenas no quarto. Ele era esquizofrênico. Vivia apenas no quarto dele. Eu acho que, em algumas vezes ele fala que sai de casa de vez em quando, mas ele muito dificilmente sai de casa. E o modo Rica Games é um modo de se abster do mundo, de certa forma. Então, vamos lá. Modo Rica Games significa viver a vida de uma maneira extremamente frugal. O pobretão de vida ruim também dizia, a filosofia dele era viver a vida em um estilo frugal. Mas não do mesmo jeito. O jovem da periferia sempre estará em desvantagem na sociedade, seja na interação com o sexo oposto, seja profissionalmente ou socialmente. Alguns discordam, tipo, eles dizem que o jovem da periferia é o que as meninas gostam porque ele é malandro, que o cara é bandido e que as mulheres gostam das fortes emoções. Eu não sei, cara. Precisaria de dados, que eu não tenho. E nem tenho interesse em procurar, mas. E a busca por aceitação social pode prejudicar a única coisa que um pobre pode fazer para realmente melhorar de vida e status. Seus aportes. Ou seja, o que são aportes? Para quem não viu a série, que a gente falou muito sobre aportes na série do Zé Mobral, que aportes são investimentos, poupanças, o quanto você lucra com esses investimentos e a sua poupança, entendeu? São aportes, são ativos, coisas que lhe dão dinheiro. Muitos, sabendo dessa realidade, preferem diminuir a frequência de suas atividades sociais. Ou seja, muitas pessoas que não têm muita grana e que querem focar em ganhar dinheiro, diminuem a frequência das atividades sociais, porque, bem, ser um ser ativo socialmente requer grana. E muitas pessoas não estão dispostas a gastar essa grana. Claramente, com a intenção de defender seus rendimentos e não cair nas armadilhas da Matrix por aceitação, eles ficam reclusos no modo Rica Games, ou seja, apenas trabalhando, estudando e se divertindo no modo Rica, que consiste em jogos, internet, álcool e etc. Resumindo, o modo Rica Games é um estilo de vida baseado em viver, evitando gastos ao máximo possível. Ou seja, como ele falou no começo do texto, um modo frugal. Quais os riscos disso tudo? Não existe nada mais sabotador, terrível, sombrio e deprimente do que este modo de vida. Eu concordo. Esse é um modo de vida deprimente. Pode até funcionar, cara, mas você não tá vivendo, cara. Você tá existindo. Entendeu? E tem uma diferença muito grande entre você viver e existir. E quando você só fica vivendo no modo automático, triste o dia inteiro no seu quarto, você só existe. A sua existência não significa nada. Mas bem, whatever floats your boat. Sobreviver em função de trabalhar e sem diversão é algo triste. Porém, pode ser necessário dependendo do seu alvo de aportes. Eu entrei e adotei esse estilo de vida por um tempo, não por causa de tristeza ou desistência da vida, mas sim para economizar dinheiro. Muitas pessoas não necessariamente entram por causa de dinheiro, mas sim porque simplesmente desistem da vida. Ou porque não conseguem viver em, digamos, sociedade. E simplesmente ficam no quarto o dia inteiro. Viram nits. Ou simplesmente trabalham, voltam para casa e ficam no modo rica. Porém, não aguentei muito tempo e voltei a sair e gastar. O modo Rica Games pode causar depressão, abuso de bebidas e drogas, perda de habilidades sociais, fobia social, descaso com aparência. É óbvio, cara. Você vai ficar tipo no teu quarto, sem interação humana, a não ser talvez os seus pais, caso você viva com eles. Eu acho muito difícil os pais de vocês aceitarem que você viva nisso. Pode até ser, mas eles sabem que isso não é uma coisa saudável. E é. Cara, você pode dizer, você pode defender o modo rica, você pode dizer que é, não sei o quê, mas é um modo de certo se viver, mas cara, você tem que admitir, é um modo triste, cara. É, faz mal, entendeu? Mas sei lá, cara, cada um vive a vida, eu só tô dando a minha opinião aqui. Conclusão. O modo de vida Rica Games é para aqueles que já estão levando a cultura dos aportes em níveis hardcore. Se o seu objetivo é juntar o máximo de grana possível, talvez o modo de vida possa se enquadrar para você. Mas é preciso tomar cuidado. Ou seja, senhores, esse é o modo Rica Games. Que o Hernani menciona lá nos vídeos dele que ele irá fazer um vídeo sobre. E essa é a minha opinião sobre o modo Rica Games. Senhor Nosferatu, muito obrigado pelo e-mail. E espero que a sua pergunta de que eu acho do modo Rica Games esteja respondida, meu nobre. Agora, o senhor, meu xará Felipe, se não fosse, pode ler ou não? Eu não sei. Ele mandou, cara, uma... Cara, não é tipo nada... Não é tipo dizendo com o seu e-mail... Não é falando coisa do seu e-mail, Felipe, mas tipo... O vídeo do Felipe... O e-mail do Felipe é tipo... É sobre... Um tema literário, ou seja, eu não sei se vocês conhecem... O escritor Essad Queiroz. E... O senhor Essad Queiroz, ele escreveu alguns alguns livros no século XIX, mais especificamente 1870, entendeu? E ele fez alguns livros que são bem famosos aqui no Brasil, principalmente porque ele fez parte da escola do realismo e do romantismo. Logo, eu tive, por exemplo, de estudar ele na escola. E creio que muitos, caso vocês, para quem teve aula de literatura, teve de pelo menos ler ou estudar o Sr. Eçade Queiroz, escritor português famoso. Ele escreveu tipo Primo Basílio, que é um dos contos mais famosos dele. E é muito bom, tipo, O Crime do Padre Amaro, porra, esse é famoso pra caralho, Os Maias. É bom, bicho. É livro bom. Quem gosta de literatura portuguesa, dê uma olhada. Só que, pra quem não conhece Eçade Queiroz e nunca leu, e eu não culpo quem não leu, porque é um cara, tipo, porra, é lá de Portugal. Também não é obrigação saber quem é esse cara. Mas o e-mail que o Felipe mandou sobre que uma polêmica de que o Eçade Queiroz teria plagiado. Teria feito. É acusado de plágio. E aí eu tô me perguntando, cara, se. Eu leio, cara, porque. Cara. Não é uma. Cara, não é nada contra, Felipe. Tipo, mas. Você tem que entender, cara, que, tipo. É um e-mail gigantesco, cara. E é sobre um tema muito específico. Sobre o Eçade Queiroz, entendeu? Cara, então. É tipo, é muito longo, cara. E é sobre um escritor português que é. E eu não creio que muitas pessoas se interessem por isso. E eu, por exemplo, eu não tô nem ligado muito na obra de Eçade Queiroz. Eu só estudei ele por cima, pra você ter uma ideia. Então, cara. É foda, né, cara? Quando você. Eu não costumo receber e-mail. E quando o cara me manda, eu tenho que, tipo, eu falo assim, ah, eu não vou ler. Então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou resumir o seu e-mail, beleza? Eu vou, tipo, resumir. Mas, toma cuidado, cara, com isso, porque é um tema, cara, tipo, muito específico, entendeu? Ah, cara... Só que o negócio é que eu tenho uma série de literatura, eu entendo de onde você tá vindo, mas... Ó, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir o seu e-mail, beleza, cara? E vou tentar falar sobre o que eu sei, mas como é um tema muito específico, eu não tô nem ligado que ele é acusado de plágio, eu vou tentar ler. Vamos lá, a polêmica tem mais de um século, ok... Em artigos jornalísticos, num texto publicado em As Farpas e, sobretudo, no livro O Egipto, sobre a questão plágio ou inspiração, quem ousa apontar o dedo aos maiores escritores portugueses? Então, deixa eu ver. Ele foi acusado de fazer um plágio. Ele transcreveu para um artigo. É certo de Os Miseráveis, do Vitor Hugo, sem nomear a fonte. Ou seja, não deu o mérito ao senhor Vitor Hugo. E também... Ah, não, cara. Não... Foi mal, Felipe. Foi mal, cara. Eu sei que você mandou esse e-mail. Espero que você não fique muito chateado, mas não dá, cara. É tipo... É muito específico e... Cara, eu... Também eu não gosto de Eçade Queiroz. Eu tenho que ser sincero, cara. Eu acho o livro dele uma porra. Foi mal. Foi mal, cara. Foi mal. Se você quiser mandar, tipo, alguma outra coisa, mande, cara. Mas me perdoe, cara. Me perdoe. Foi mal. Um abraço, Felipe. Mas foi mal, cara. Foi mal. Então vamos pro próximo e-mail. E agora, senhoras e senhores, temos um ilustre convidado aqui, o senhor Todo Dia Podcast. Mandou um e-mail. Senhor Negão do Japão. Eu tenho contato dele no WhatsApp, já botei aqui, Negão do Japão. E vamos ler, então, como é que... O que o senhor Dengão do Japão tem a dizer, cara? E, tipo, ele viu o final da live, pelo que eu entendi, ele viu o final da live. Eu falei dos e-mails, ele... Tipo, aí ele mandou... E, tipo, como você sabe, agora são 2 da manhã e lá no Japão é o contrário. Então, lá tá, deve estar de tarde agora. Deve estar de tarde ou de manhã, alguma porra assim. Entendeu? Então, aí ele chegou e falou, e mano, já gravou o podcast? Isso, cara, tipo 6:00. Aí eu falei, não, por quê? Ele falou, não, se liga aí, eu vou escrever um e-mail pra tu, velho. Espera aí pra gravar. Eu, pô, beleza. Então, senhores, agora que ele mandou e-mail, vamos lá. Todo dia podcast. Apenas um cara. Como está, meu consagrado? Se estiver bem, é porque é gado demais. Justo. Caras red pilados como nós é sempre na merda. Eu não sou red pilado, cara. Sou apenas um cara que sofreu as merdas da vida e aprendi com os erros. Mas tudo... Justo, tá bom. Pois bem, estou escrevendo este humilde e-mail para agradecer-te. Mas me agradecer do quê, cara? Porra. Por causa do Todo Dia Podcast, acabei fazendo novos camaradas em 2018. Pô, cara, se tem uma coisa boa que é pra fazer amigo é podcast, hein, cara? Pô, você consegue ter... Como é uma comunidade, entre aspas, pequena, é um bagulho, cara, que dá pra ficar conversando com a galera, tipo, e sem, como é que é? Sem encheção de saco, você conversa, você interage, a galera te adiciona no Facebook, você fica lá no grupo administrando, não sei o quê, pá, lê os e-mails, ó. É isso que eu gosto, cara. Eu gosto dessa comunidade porque ela é bem compacta, entendeu? Então dá pra você, tipo, pra conversar com todo mundo. Quem quer tirar uma dúvida contigo consegue te contactar. Não é aquela parada, tipo, que nego não te responde. Você vai falar com um cara, nego não te responde, entendeu? É uma parada que dá pra interagir com todo mundo. Ninguém fica de fora, entendeu? Comunidade bem unida. Você é sem dúvida um dos mais queridos. Espero que essa camaradagem perdure até mesmo quando desistirmos dessa merda de vida que é produzir conteúdos para 10 caras ouvirem. E é isso, cara. Eu te entendo, cara. Tipo, é foda. É trabalhoso você gravar um podcast, cara, porque tem que ficar uma hora aqui, não sei o que, falando, nanana, botar música, aí tem que editar, se dá uma... Se você falar merda, não pode, você tem que cortar, não sei o que. Ainda mais eu, cara, eu gasto muito menos tempo que o Will, por exemplo, do Todo Dia, porque eu tenho preguiça, então. Então o que eu gravo eu deixo, cara. Eu só boto uma musiquinha de fundo, boto alguma coisinha e pum, pi! E tá aí, cara, podcast feito. E taco, YouTube, entendeu? Então, e ele tem muito mais trabalho que eu, cara, porque ele realmente dedica tempo, faz uma parada de alta qualidade, enquanto eu, com meu fonezinho de 15 conto, faço essa porcaria aqui, que não sei como tem gente que gosta, como eu sempre falo, mas, bem, cada um com os seus gostos. É isso aí, cara, mas eu não penso assim em desistir, cara, num futuro próximo, nem longínquo, eu não penso em desistir disso aqui, cara. Porque isso aqui é, tipo, é um hobby, cara. Eu não quero, tipo, isso aqui vai ser o maior canal de podcasts do Brasil, não sei o quê. Pá, eu não sou um cara ambicioso, entende? Eu nunca tive esse negócio de ser muito ambicioso, eu só quero fazer uma parada que eu comente o que eu gosto, fale o que me der na telha e que tenha uma galera pra interagir, entende? Pra mim isso já é tudo, cara. Tô satisfeito. Obrigado por ter participado do podcast com a sua puta história de vida. Pra quem não viu, dá uma... Deem lá uma olhada pra quem não viu, porque... Eu tava me perguntando, porque a história que eu contei lá, eu não contei aqui. E é uma história, tipo, que fez um baita impacto na minha vida. Tipo, uma das... Foi... Eu acho que foi... A história que eu contei lá foi o divisor de águas na minha vida. Tem o antes daquilo e o depois daquilo, entendeu? E foi o que... foi uma experiência que me tornou no que eu sou hoje. Então não, eu tava pensando se eu fazia um podcast pra cá, porque tem muita gente daqui que não ouviu o que tem lá. E é uma coisa importante pra contar, até porque eu... Assim, eu posso fazer... A ideia seria fazer um podcast só sobre essa história específica. Mas quem quer ouvir lá também, vá lá no canal do Todo Dia e vê a entrevista que o Will fez comigo, que ficou bem legal. Tu é um cara que tem muito a ensinar, mas para isso, grava com mais frequência esse podcast. Porra, um podcast a cada 2 meses não rola. Isso é verdade, cara. É como eu falei, cara. Eu preciso de, tipo, inspiração, cara. Eu preciso de alguma coisa pra eu sentar aqui o cu na cadeira e ficar aqui 1h10. Nesse caso, a gente já passou de 1h10 ficar falando sem parar. Porque eu faço tudo na improvisação, cara. Eu anoto as paradas aqui, só umas frases pra lembrar dos temas e... Bem, saio falando. Então eu preciso estar num dia bom, preciso estar num dia inspirado. Porque senão, cara, sai uma bosta aqui, eu só fico... enrolando por 1 hora e sai uma parada que eu não vou gostar, vocês não vão gostar, ninguém vai gostar e vai ficar um lixo, entendeu? Então, eu tento gravar quando eu sei que vai sair algo de qualidade. Mas é justo, se eu ficar assim dando 2 semanas, 3 de intervalo entre um podcast e outro, aí não dá, cara. E por isso eu vou fazer essa maratona, até o dia da minha viagem, porque aí, bem... Eu vou ficar mais 3 semanas sem postar, mas pelo menos vai ter vários podcasts aí pra galera ouvir. Pode deixar, cara. É isso. Não quero me alongar muito, até porque são 18 centímetros de bolacha negresca no meio das pernas. 18 tá pouco, hein, negão? Pô, cara. Eu sempre me perguntei isso, cara, mas imagina, velho, sei lá. 18 centímetros, vamos lá. Um pau mediano. Tranquilo. Eu também tenho um pau mediano. Só que sabe qual é a diferença, cara? É que eu sou branco, cara. Eu sou branco. Eu mostrei na live, eu sou branquelo. É quando eu abaixo as calças, as minas já não têm expectativa. Porque eu não sou negro. Então ter uma rola média não tem problema, cara, porque eu sou um branquelo. Então elas vão dizer, ah, o cara é branquelo, tem uma rola média, tá bom? Vamos lá. Entendeu? Logo ela não fica chateada porque ela já não criou expectativa no primeiro lugar. Ela fica satisfeita porque é uma rola média, entendeu? Se eu fosse branquela e tivesse uma rola pequena, aí seria outra história. Que aí a expectativa seria que a rola fosse média. E a rola é pequena. E é por isso que branquelo da rola grande é bom. Para as meninas. Porque ela tá com a expectativa de ser uma rola média. Mas quando chega uma rola tipo, um pouquinho acima da média, ela já fala, pá, que pirocão, não sei o que, lá. Caralho. Mas aí, eu fico imaginando, cara. Imagina ser um negro de rola média, cara. Isso é uma pergunta até pra você, Will. Tipo, beleza. Sei lá que... Imagina, cara. Você abaixa as calças. Será que... Imagina, cara. Imagina, tipo, a maioria das minhas não deve ficar porque elas falam... Sei lá, elas devem falar assim, ó, pô, de 18, tá bom. Só que será que tem umas minas, tipo, tá visitando? Tá ali esperando uma rola de trintão, Kid Bengala, e de repente ela chega lá e tem 1,18, cara. Deve ser uma merda, né, velho? Caralho. Às vezes, ó, vocês ficam falando que nascer negro é uma beleza, que aí nasce com pirocão, não sei o que, e as minas vão tudo dar pra você, cara. Mas imagina você nascer negro com uma rola pequena, cara. É uma maldição. Mas o senhor Will compensa qualquer coisa com sua voz de veludo e o seu... Não, peraí. Já ia falar merda. E o seu ânus muito gostoso. Então, não tem como ficar chateado. Tenha um excelente 2019. Pô, cara, muito obrigado, viu, velho? Senhores, a minha história Todo Dia Podcast, cara, vai muito além, cara. Aqui, ó, deixa eu até... Eu vou até no YouTube aqui, só pra vocês terem uma ideia, cara. Vamos lá, cadê? Todo Dia... Vou até mostrar pra vocês uma parada. Todo Dia Podcast. A primeira coisa que aparece quando eu pesquiso Todo Dia Podcast é Todo Dia Fascista, Todo Dia Petri, Todo Dia não sei o quê. Aqui, ó, se liga. Aí eu vou mostrar uma parada, velho. Que é tipo, quando tudo começou, cara. Cadê? Só pra explicar pra vocês um pouquinho do contexto da parada. Aqui, ó. Quando o Wilton lançou o canal dele, ele lançou um vídeo chamado, tipo, chamado Todo Dia, mas é só de segunda a sexta, seu... Ele lançou esse vídeo. Ele lançou esse vídeo há 9 meses atrás. E eu, cara, eu... Aí, indo agora no meu canal... Cadê? Eu tô... Caralho, é foda, né, velho? Que eu tô fazendo tudo na improvisation aqui, então eu tenho que pesquisar as coisas na hora. Aí eu vou aqui, ó, meu canal... Não sei o quê. Eu... Só pra vocês terem uma ideia... De quando eu postei esse vídeo... O meu primeiro vídeo... E eu, cara, eu comecei a criar podcast há 1 ano atrás, cara. Então, o meu podcast do Will tem uma diferença de no mínimo uns 3 meses entre um e outro. Só que a grande diferença, cara, é que eu, quando comecei a gravar, eu gravava, tipo, vlog apontando pra porra da janela. E eu tava com uns 2, 3, 4 inscritos. Pelo quarto vídeo eu tava com tipo 20 views por vídeo, entendeu? E aí eu só comecei a crescer por causa de que um cara lá do MGTOW me divulgou. E aí depois veio o Hernani, que aí explodiu tipo, nas devidas proporções. Mas comparado ao que eu era antes, cresceu muito. Só e aí, cara, de repente 3 meses depois, quando eu tô tipo com uns 40 inscritos, tipo, 3 meses de podcast eu consegui 40 inscritos, veio o canal do Will, cara. O senhor Wilton. E ele, cara, tipo, quando ele gravou, cara, tipo, eu lembro que o podcast dele, tipo, tinha 2, 3 visualizações assim no primeiro, segundo vídeo. Entendeu, cara? E eu lembro de eu ouvir o canal dele, foi por uma. Eu não sei porque, cara, mas foi quando eu pesquisei. Eu tava pesquisando podcast por vir, só que naquela época não tinha muita opção de podcast. Não é que nem hoje que, tipo, tem vários podcasts, entendeu? Hoje tem, tipo, hoje tem várias opções de podcast pra você ouvir, principalmente a esgotosfera tá crescendo pra caralho também. Mas aí, de repente, apareceu esse podcast, eu fui dar uma olhada e, cara, eu te juro, velho, eu fui, acho que o terceiro ou quarto inscrito do Will, velho, do Wilton. Eu, tipo, fui o terceiro ou quarto inscrito do bicho, velho. Cara, eu falei, pô, velho, eu fiquei surpreso porque não, eu fiquei até me sentindo tipo meio derrotado, o senso competitivo aumentando. Por quê? Porque, cara, no primeiro vídeo dele já tinha uma introdução, a arte do canal, tipo, ele tinha aquele, o primeiro vídeo dele tinha tipo aquela bolinha que quando falava saía as ondas sonoras da bolinha. E aí, tipo, tinha toda a parada, tinha a trilha sonora. E enquanto eu tava lá gravando na câmera do meu celular, sem música, sem porra nenhuma, sem editar, sem o caralho, sem nem thumbnail. E aí, cara, eu me senti derrotado, velho. Eu falei, caralho, não dá, velho. Eu não vou ficar atrás desse bicho, mano. Pô, o cara tá acabando de começar, velho. Eu vou... Caralho! Eu... eu vou chegar e dar uma surra nesse bicho. E aí, de repente, mano... cara... Só que aí, de repente, cara, o bicho... O cara foi me dando uma surra de pau mole, velho. Ele chegou, cara. E, tipo, ele começou a, tipo... Desde o começo já mostrou a premissa do canal dele, velho. Um canal de qualidade. Um podcast foda pra caralho. Um bem editado. Ou seja, uma parada séria. Ao contrário do meu, que é uma parada de vagabundo. Então, cara... Não é surpresa que hoje, cara, ele tenha, deixa eu ver, 1.443 inscritos, cara. Sabe o que eu acho, velho? Eu acho que é justo, cara. É extremamente justo. Ah, mas não sei o quê, você não fica meio assim, o seu canal foi tipo 3 meses antes dele. Não, cara, de forma alguma. O cara tem tipo 7 vezes mais inscrito que eu, cara. Mas é por um motivo, cara. Porque o canal dele, velho, é de altíssima qualidade. Enquanto o meu, cara... E ele já falou, cara, eu quero ser um dos maiores... Eu quero que meu canal seja o mais interessante possível. Eu quero trazer novidades. Eu quero, tipo, que seja um dos melhores canais que tem por aí de podcast, de entrevista, do que for, caralho. Enquanto o meu, cara, só... um negócio que eu posto de 3 em 3 semanas, entende? Então, cara... Eu não tenho nada além de respeito pelo Sr. Will. Respeito a ética dele, cara. A ambição que ele tem de transformar esse canal num dos mais, dos maiores. Aí do. Não sei se do Brasil, assim, de entrevista, coisa, eu tentar, assim. Mas ele merece tudo isso, cara. Ele lutou pra transformar. Pra se tornar um excelente entrevistador. Trabalhou, ele sempre dizia, eu quero ser tão bom quanto as minhas inspirações, quanto os radialistas de antigamente. Ele tá conseguindo, cara. Cada vez mais ele tá aí se provando ser um dos melhores, se não o melhor, porque eu não gosto de ficar ouvindo canal de entrevista, cara. Eu acho que o único canal que eu ouço de entrevista, assim, nesse estilo dele, entendeu? Do Hernani, não sei o quê. E, cara, ele é um dos, se não o melhor canal de entrevista. E eu não tenho nada além de respeito, gratidão. Pô, felicidade no geral por ter por esse puta amigo, velho. Então, Will, obrigado, cara, por ter mandado esse e-mail. Foi uma enorme honra ter gravado contigo. O cara compareceu aqui, o cara já tava com uns 900, 800 inscritos e compareceu de bom grado aqui no canal. Só pra trocar uma ideia. Ficamos 2 horas trocando ideia, sem pauta, sem porra nenhuma. O cara veio na humildade aqui, só trocar uma ideia. Ajudou o canal. Entendeu? Então, valeu aí, Wilton. Relaxa, cara, que daqui a pouco aí já tá indo 2.000 inscritos, bicho. E, cara, sinceramente, cara, sem ciúme, sem nada, cara. Só com os sentimentos mais verdadeiros. Te desejo tudo de bom e só sucesso, cara. E assim termino esse relato que te tirou uma lágrima. Ai, é bom ser honesto, cara. É bom. Esse negócio de ficar. Você tem. Cara, você só tem. Eu só faço elogio verdadeiro, cara. Pra mim não existe coisa mais patética do que você ficar elogiando alguém que você não. Fazer elogios que você não quer dizer de verdade, entende, cara? Até pra mulher, cara. Até pra mulher. Eu não falo nada que eu não acho, cara. Entendeu? Por exemplo, sei lá, velho. Sei lá. Nem pra mulher, cara. Que as pessoas. Eu não sei como, cara, mas parece que as pessoas têm tipo um sexto sentido pra perceber quando o elogio é verdadeiro e quando o elogio é falso, cara. Entendeu? E eu só tenho. Só. Tento, eu não bajulem, cara, não bajulem, não puxem saco. Falem o que você realmente acha, cara. Falem como aquela música, cara. Straight from the heart. Direto do coração, cara. Eu gostei do podcast, cara. Vocês gostaram? Pô, achei que ficou do caralho. Nossa, acho que foi um dos melhores podcasts que eu já fiz. É arrogante você, hein? É, pô, é, cara. Esse aqui eu ouviria. Mentira. Não ouviria, não. Nem vou ouvir. Só vou botar música e alguma coisa. Então, senhores, vai começar a maratona de final de ano do Apenas um Cara Cash. Se preparem, meus nobres, que daqui a pouco a gente está chegando aí em 300 ouvintes. Daqui a uns 2 aninhos a gente chega em 300 ouvintes. E, senhores, novidades estão por vir. Mantenham-se atentos. Um grande abraço a todos. Uma boa noite. eu gostaria de dedicar uma música a todas as pessoas maravilhosas que estão aqui hoje à noite. Mom and Dad, para vocês. Descontente é dor que desatina sem.